pede nesta noite que estamos juntos, que eu fique, que faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta. O seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sei. Você não vou dormir. O seu destino foi construído por suas mãos. Dois anos que não é minha, que se casou. Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade. Fique esta noite como lembrança do que acabou. Agora resta partir, minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sim.